Acaba com rapidinha, nenhuma mulher quer. Estou em casa e nenhuma volta dou. E é por culpa daquela empresa, uma rapidinha há muito que não dou. Não quer, não diga, se eu vou ter que dar. Rapidinha, nenhuma mulher quer. Estou em casa e nenhuma volta dou. E é por culpa daquela empresa, uma rapidinha há muito que não dou. Não quer, não diz, mas eu vou ter que dar. A empresa dele pode falinchar. Mundo sem igual.

é com muito prazer e muito orgulho que estou aqui com vocês hoje até ao meio-dia. Vamos dar a minha música portuguesa de ontem e de hoje. Trouxe também, aproveitei para trazer a mala cheinha de novas músicas, novos títulos que ainda não passaram aqui na rádio. E algumas palavras, tive a ocasião de falar com alguns artistas que deixaram algumas palavras para vocês. Então, fiquem bem, fiquem em boa disposição, alegria é o que importa hoje em dia. Ficam comigo na Rádio Arconciel, isto até o meio-dia, na emissão Portugal em Festa. E depois da música antiga, vamos lá até ao Minho, como já começou com quem? Com a grande artista Cristiana Sá, que tive a ocasião de falar com ela. Com o título O Nosso Portugal e Falhopilha. Então vamos lá, pouco para leia, boa música. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa em tirar a camisa. Aqui ninguém vai parar. Estes são os quatro manes que te põem a delirar. É dia de festa, yeah. É dia de vir dançar. Hoje há festa aqui na aldeia. Escolhe já o teu par. Porque para a festa ser boa, tem de haver um bailarico. Dá para todos dançar, seja pobre ou seja rico. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. A Maria com um anel, a Rosinha com um qualquer. Aqui a festa é boa, até sobra muita mulher. Mas aqui sozinho eu estou, pronto para poder suar. Venha bem a mulherada, quero escolher o meu par. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. É de uma festa a suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa a suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é de uma festa e tirar a camisa. Deve ter feitiço lá no meu jardim. Fui tocar uma festa e criado. Comprei casa na praia sem ter um tostão. Fui apanhado pela polícia sem nunca ter tido um cartão de condução. É só usar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz, mas estou de nada ao azar. É só azar, é só confusões. Nem tenho sorte no Euromilhões. Tudo aparece para complicar. Até o povo já diz, estás de nada ao azar. Seja feliz, um grande Chico. coração. Chão, chão, chão. Novos de 58 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Ainda estou cá, mas o telefone não para de tocar. Isto assim é que é bom também. E para nos dar notícias, não é? E vamos lá falar um bocado português. Minutos Marotos fala português. Sim, vou play. Maica da Gaita, Minuto Marotos. Diz-me, Maica, como estás? Tu não entendes nada.

quem está feliz. Já 19 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcanciel. E espero que está tudo bem por aí, que está tudo liso. E depois da música antiga, depois da música do Minho, vamos lá à música Pimba. O grande artista de Joana com o novo tema. Dá-me o teu GPS. Trabalho, como eu tinha dito, Carla Maria, dá-me um beijinho. Se tu me quiseres beijar, tens que ser um pouco louco, tens que saber abraçar, conquistar de pouco a pouco. Os beijos trazem desejo, os beijos nunca são iguais. Diferente. Os beijos trazem desejo. Os beijos nunca são iguais. Um beijo dado com paixão fica no coração e nunca é demais. Dá-me um beijo, dá-me um beijo. Dá-me um beijo com calor. Dá-me um beijo diferente. Dá-me um beijo com amor. Dá-me um beijo, dá-me um beijo. Continuamos sempre com novos trabalhos, sim, sim. Ruth Marlene, que esteve aí há 2 anos conosco, na festa dos Santos Populares. Aceita que não digo nada. Por favor, eis amor, deixa de mensagens de Instagram, Telegram, stories e postagens. Desiste, não viste, já perdi para outra, não há volta a dar. Tudo bem, eu gostei, mas não me chegavas. Perdi mais. Fui sempre de lado e agora estás fora. Outra bicicleta deu-me a propriedade. Tu já não chegas lá, mete-se na cabeça. Sou areia demais para a tua caminheta. Encaixa, encaixa, vai doer, nós sabemos. Aceita, aceita.

mais mais um novo trabalho de quem? Emmanuel Manu. Tiro, tiro, tiro. Uma velha aldeia, cercada de muitos montes. Com a chuva que cai, a água a correr das fontes. Esta terra fui criado, fui massa com paixão. Hoje vivo na cidade, mas que um grande confusão. Olha o tiro-liro, olha o tiro-liro-ó. Nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ó. Nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Era criança, nunca mais eu vou voltar. A aldeia em que eu gosto tanto, que estás no coração. Para mim tudo é tão lindo, que eu vivo nesta canção. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ló. Nunca perca a cabeça, já disse a minha avó. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ló. Nunca perca a cabeça, já disse a minha avó. A chuva que cai, tem água a correr das fontes. Esta terra foi criada, comi massa com feijão. Hoje vivo na cidade, mas que grande confusão. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ló. Nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Olha o tiro-liro-liro, olha o tiro-liro-ló. Nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Outro novo trabalho de quem? Das bombocas tum tum tum tum. E esta para a minha amiga Glória e animadora, que estará logo à tarde a partir das 14 horas até as 16 horas. Bem, não tenhas medo de tempo. Com a missão A Música da Glória. Lindo, eu abro o baile, ela fecha o baile. Já que tens a manha de me seduzir e não tens coragem para me beijar, vou ter de ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar.

sozinha, Deus assim diz. O que importa é ser feliz. Fiques sozinha, Deus assim diz. O que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. Vamos lá com outra dedicatória. Esta é da parte do Jerome para a sua mãe, sem esquecer o animador. Eu pedi um José Malhoa, o novo trabalho carimbó do José Malhoa. Na aldeia, que noite quente de verão, Deus enviou-me a dona do meu coração. Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar. Mas o beijinho dela sabe pouco. Com o beijinho dela

sempre, sempre na música romântica, com quem Mónica Sintra me pensa bem.

fica do meu lado. Não vamos fazer de conta que o amor existe e tudo é fantasia, e que a tristeza está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. Pode ser que depois dessa noite venha outra noite, mais outra, e quem sabe, pode ser que a vida faça uma surpresa e que este amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho, meu amor preferido. Vai ser, o tempo vai dizer. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Eu sou igual a tantos, eu amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me perguntes nada, fica do meu lado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me perguntes nada, fica do meu lado. E continuamos com dedicatórias. E esta é da parte do meu amigo Lourenço, para os seus colegas de trabalho. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque, repara bem. Para todo o pessoal que o conhece, para todo o familiar. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. E sem esquecer o animador, Luizinho de Panacova, aqui há truque. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque, repara bem o que eles estão a fazer. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Estão calados, mas lá estão a mexer. Minha irmã arranjou um namorado e o meu pai me mandou para junto dela, para eu ir apreciando a conversa, de vez em quando lhes dar uma espreitadela. Mas o pior é que eu não ouço nada. Digo ao meu pai, eles estão sempre calados, e o rapaz é muito meu amigo. Para ir ao almoçar. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Repara bem no que eles estão a fazer. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Estão calados, mas lá estão a mexer. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Repara bem no que eles estão a fazer. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Estão calados, mas lá estão a mexer. E desde então me pus mais à tabela e reparei que estavam a encostar. Ele pôs a mão no ombro dela, irmã começou a suspirar. E cada vez se encostava mais. Estás aflita, meu amor, diz lá então. E com jeitinho ele pôs a mão no peito, só para ver se lhe faltava o coração. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Repara bem no que eles estão a fazer. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Estão calados, mas lá estão a mexer. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Repara bem no

continuamos com as dedicatórias e através da parte da Manuela, para a sua amiga Rosi, para a Glória, para toda a sua família, para todo o conhecimento. E agora eu sem esquecer o animador, vamos lá com Berta Cunha. Jerusalém, grande sucesso do verão que passou. Aqui, quero sair, é o meu lugar. Aqui, Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei. Aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E vamos lá com a rainha do TikTok, Miguel Azevedo. E vamos lá subindo pouco a pouco para meter música para mais jovens. E vamos lá fazer um direto no Facebook. Vou-te fazer mexer, curtir e enlouquecer. Vou-te desafiar, por isso vai e liga a aplicação ao som desta canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok. Está na moda, vou na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok. Está no grupo, todo mundo sem parar.

sou a última artista que esteve aqui presente aqui em Orleans e fez um grande sucesso aqui. Mas jovem, vamos lá bailar a Los Arreais, que nos faz tanta falta, com o grupo Navação Banda. Senhor, senhor, vamos lá dançar, vamos lá pular. Oh, yeah. sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá. Dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má. São 11h58 aqui nas ondas da Rádio Arcanciel. O prometo é tudo o que ela quer. Foi um imenso prazer e um imenso orgulho estar aqui com vocês. Dá para tudo até para ter um planeta, mas agora o raio da minha vizinha. Mas tudo de ser bom se acaba, como eu digo sempre, não é? Ela só quer. Mas acaba, mas torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa é na emissão Portugal em Festa. Daqui lá desejo tudo que é melhor, tudo bom. Um cometa. Cuidem de vocês, que isto ainda não acabou. Sempre à procura de... E sintoniza a vossa rádio, a nossa rádio. E não se esquece que o baile abre o baile e a glória continua a partir das 14 horas, sempre a continuar com boa música, boa disposição. Com a música da glória até 16 horas. Então, já disse tudo. Tchau, tchau. Até quarta-feira. Portas-te bem. Minha mulher parece uma bruxa má e está sempre contrariada quando eu quero brincadeira. E passa o tempo encostada no sofá a papar telenovelas. Fica ali a noite inteira. A minha mãe já me tinha avisado que era quase um milagre. Eu ainda...